fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate coração. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. De um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Pecado melhor do que o original. Só cinco elementos apunhalando o coração.